passagem autárquica, posso prosseguir da confiança. Agora, Marcelo Fernando, boa, posso prosseguir 3, 2, 7. Doutor, boa, trip 5241, transfere. Boa tarde, trip 5241, contato do radar decolagem, suba para o micro 200, sai da área, boa. 200, água. Mike Eco Juliette, decolou 5-2, na minha escuta até completar o cruzamento do campo. Mike Eco Juliette. Afirmativo, está livre. Confirmando o tráfego da TAM, já presta para passar retaguarda após o passamento do mesmo, tem livre pushback sem capital. Vamos sair. Após a passagem do TAM, vai iniciar o pushback e o 241, confirme a sua razão de subida. Está mantendo 1.500 pés no momento, né? Meu trip 5488 para seguir o tráfego à sua frente com o Embraer 190. Espere agora o controle na frequência 1208. Uma boa tarde, Mike Eco Juliette. Jolie, camarão 208, obrigado, até a volta. 320 e voe direto para o bridge da presença. Esse trip 320, voe direto para o bridge. O voo 1077, muito grato. 89-3217. Tarde, Papa Romeu, Mike Eco Juliette, suba inicialmente para o nível 030, saída Homo, aguardando para prosseguir o 080. 7, Mike Eco Juliette. Pastor 20, informa o tráfego decolado da pistão no zero, saída Homo, está na sua posição de 10 horas, 18 milhas com rumo oposto, subindo para o 030, Bravo Eco 58. Eu 5488, informação de tráfego à sua frente é o número 1, 11 milhas, Embraer 190, com ground de 229. 5488. Controle Salvador, trip 5241, quando possível voa para a divisória da Conquista. Aguarde coronação com o Recife, 5241. Escuta, pegando. Sequência 1251 e alternado 133, decimal 25. 251-3325, muito grato, 1077, uma boa tarde. Boa tarde. Papa Romeo, Mike Eco Juliette, informação de tráfego, posição de 1 hora, 11 milhas, com deslocamento sudoeste, cruzando, mantendo 4 mil pés. É um Brasília. Mike 5488, está autorizado o sinal do procedimento, desça para 2000 pés. Marco, cimento 2000 pés, 5488. Então 3217 decolou 56, chame controle em 1208, uma boa tarde. 208, uma boa, um bom serviço, 3217. Localizador 9144. Azul 9144, completa aproximação, chame a torre 118, decimal 612. 186 ou 9144. Controle de Salvador, Ossã 3217, uma boa. Ossã 3217, contato radar. Na decolagem, vou para o nível 360, autorizado Leda. Proje Leda, 360 em ascensão, 3217. Pastor 20, estação vetor para sequenciamento, número 3 para aproximação. Mantenha presente pro, seu limite é o custo do localizador. Mantenha presente pro, o limite é o lote, está mantendo 4000. Estimativo, mantenha 4000 pés até a ultrapassagem do tráfego informado. Gente, aguardando. Mil, vamos, mantenha 3000 pés, Mike Eco Juliette, aguarde para prosseguir na subida. Flores Salvador, Tan 3190, informação Yankee, boa tarde. Boa tarde, Tan 3190, identifique chegada Mari, deita para o nível 050. 050 na chegada Mari, Tan 3190. Pro 20, o tráfego já foi esperado, ainda mantendo a proa, desça para 2000 pés, o ajuste 1019. Desce para 2000 com 1019, passou 20, mantém a proa. Objeto 6720, reduza para 2109. Com o meu Mike Eco Juliette, tráfego já foi esperado, livre exceção para o 080. Quando possível, seu sinal de pouso. Sinal de pouso 2001. 2001, copiado. Boa campanha. Eu no Pérez 5, tarde, via alta, no ponto 010, torre 118, decimal 6, ajuste 10019 e tenha uma boa tarde. Alfa, no ponto de espera, torre 1186 com 1019, trata uma boa. Cruzando 3 guias, subindo para o 080, um Bravo Eco 58. Guia de 6720. Trip 5488, completa final do procedimento e chame a torre 1118, decimal 6, tem um pouso. Pronto, meia, obrigado, fechar. 1144. Livre pouso no 0, 120 com 8 nós, 9144. Livre pouso, 9144. Só no trip 5488. 5488, continue aproximação número 2 para pouso. Agora em torno de 600 pés estimado. 1 no 20 graus, 8 nós, chuva leve. Sim, trip 5488, encontrará o estado. Autorizado, Irecei, Mike, Eco, Juliette. Autorizado, via para 2000 pés, ajuste 1019, informe no localizador. Via 4019, 7720. Mike, esse hotel autorizado a chegar do marido. 5241. Chama agora o centro Recife na frequência 1288 e alternado 1260, tem uma voo. 288, alterna 260, obrigado, até a próxima e bom trabalho. Pastor 20 estabilizou? 600 PS, PC488. Livre pouso no zero, vento 120 com 8 nós, 5488. 5488, centro de pouso. Estimativa. Torre 20 completa a final do procedimento, chame a torre 118 decimal 612 e tomou pouso. 286, pastor 20. Então, observe o ATR que vai cruzar a cabeceira ali e mantenha guardando a pista livre, gol no 755. Doro, pastor 20. Pastor 20, centro do tráfego, continue a aproximação, informe visual com a cabeceira, vento no 20 graus 8 nós, o teto estimado em torno de 600 pés, chuva leve. Solo 02, libere à direita, chame solo em 1219-5488. Solo Salvador, pastor 20. Pastor 20, continue a aproximação, pista no 0, o vento 130 graus 89. Reporte visual com a cabeceira, o teto estimado em torno de 600 pés, pastor 20. Está na estado visual. Ah, ok, continue a aproximação, aguarde a transação de pouso, pastor 20. Ou no 755, livre decolagem, 10, 130 com 89. Livre decolagem. São 3217, chama agora Recife, frequência 1251 e alternado 13325, então vovô. 2-1-3-3-2-5, vai chamar, vovô. São 3190, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000, ajuste 1020, agora informe no localizador. Pastor 20, vento 130 graus 10 nós, tem pouso livre, pistão 0, pastor 20. Ainda não está visual com a pista. Não está visual? Negativo. Qual é a possibilidade de retoração? O 1755 decolou 04, chame controle em 1208. 1208, agora 755. Ok, para o pastor 20, informo que pela repetidora que nós temos na torre, verifique se está no alinhamento da cabeceira, ok? 600 pés, vento no 30 graus com 8 nós, informe quando visual com a cabeceira. Perto da casa, descendo para 2000, tomará localizador para 390. Linha 720, localizador 190. Web 6720, completa final e chame a torre 18-6, tomou pouso. 18-6, obrigado. Ligou 755, muito bom dia, decolado na Dael. Bom dia, gol no 755, contato radar, autorizado Leda, voa para o 360. 360 na frente de Leda, gol no 755. O tráfego continua em aproximação, número 2 para pouso, vento 120 graus, 10 nós, chuva leve, teto estimado em torno de 600 pés, reporte visual com cabeceira, webjet 6720. Reportando individual, web 6720. Patrulha, o gol no 755, solicita desvio à direita para o 230, aproximadamente 20 milhas. Tá livre de rio. 520 com alto destino ao pátio de autoridade. Pátio de autoridade, ciente. Solo 06, libere a pista direita, libere a sua direita e chame novamente na interseção Delta. Pastor 20. E para a direita, vai chamar na interseção Delta, Pastor 20. Afirmativo. Trip 5219 para a Vitória da Conquista, autorizado nível 200, decola da pista 20 com a primeira curva à direita na saída Arbor, faz Arbor direto, Conquista. Controle Salvador, 120.8, torre 186, aciona 5422. 200 autorizado, decola da 190 com curva à direita, saída Arbor, após direto Conquista. 1208 é o controle, 5422 transponder 35219. 35219, você entrou para o feedback também. Camarada. Está 3 mil pés, hoje eu chamo 020. 3.020, mas é o hotel. Eu vou reautorizar o ingresso na pista, ok? Eu passo 20. Confirme para o WebJet, 6720, está livre pouso? Livre pouso, pista 10, 120 graus, 109, 6720. Livre pouso, 110, 6720. O pastor 20, é a torre. Está mantendo a posição aqui na Delta, tinha passado um pouco. Ok, na Delta, você vai ter que reingressar na pista para ter acesso ao pátio de autoridades, ok? Ingresse na Delta e mantenha a posição. Está reingressando na Delta e vai manter a posição. Pastor 20, agora autorizado o ingresso na pista, vai ingressar na pista e taxiar para o pátio de autoridades, está visual com o follow-me. Afirmativo, está ciente, vai ingressar na pista e vai no pátio de autoridades, está visual com o follow-me. Ciente, você pode livrar da pista. Contará. 1601. Ótimo, 720, solo 09, libere a direita, chame solo 1219. Direita, solo 219, 720. Isso na frequência 126.85 e alternado 12545, tomou voo. Alfa Juliette 06. Alfa Juliette 06. Alfa Juliette 3090. 3090, completa final e chame a torre 186, toma o pouso. 186, boa tarde. Torre Salvador 3190, boa tarde. 390, boa tarde, centro do tráfego, continue a aproximação, pista 10, vento 120 graus, 10 nós, chuva leve, teto estimado em torno de 600 pés. Reporte visual com a cabeceira, o tom 3190. Botará 3190. Uno 755, chame Recife, frequência 1251 e alterna 133.25. 25133.25, boa. Boa. Informe o Mike Sierra Hotel, número 1 na aproximação, da presente voo direto Duna, desça para 2 mil pés e está autorizado ao final do procedimento. Direto Duna, 2 mil pés, o Mike Sierra Hotel está autorizado para o procedimento. O Mike Sierra Hotel, você tem condição de manter a ligada? Iniciou. Só número 1 na aproximação. Salvador, boa noite. Lolo na frente, autorizado, seu pai. Abre. Tiago, baixado checado, tá 3, 1, 0. Ciente, baixado, checado. Estou ciente, continua a aproximação, informe visual com a cabeceira, a pista está livre no momento, chuva leve, teto em torno de 600 pés, 3190, balizamento no brilho máximo. Obrigado, livre pouso, está 3190. Patrulha 01, o ajuste 1020, mantenha-se em condições visuais no litoral, informe através de Vera Cruz. Zero, sala 1-4, libera a direita, sala 1-2-1-9. 2-1-9, uma boa tarde. Solo, Salvador, boa tarde, está 3-1-0 e tropeço. Volo 601, número 2 para aproximação, reduza para 2209. Reduzido para 229, gol 1601. 1-6-1-2, com a IAC. Rotário Gol no 1-1-2, identifique a chegada máxima, deixa para o nível 050. Agente 050 na máxima. Dois a bordo, autonomia de 3 horas e 50 com o fim de adentro. Dois cinco táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118, bem ajuste no 019, uma boa tração. Atividade na rede. Itap, está com a ação, 1612. Autorizado, Itap, estou no 1612. Itap, 1612. Fuma ativo, via Juliette. Boa tarde, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 120 graus, 10 nós, gol no 925. Só no 0, primeira curva esquerda, saída Fuca, transição Caju. Controle Salvador 120, decimão 8, todo 18, decimão 6, aciona 4-6-3, gol 8-6. Céu, traçou vetor para o localizador agora, curva direita na rua 060, informe estabelecimento. Direita 060, superando a aproximação, mais que a boa tarde, tá papai papai do Mago Fidelio, transfere. Sala de Lima, Golf Delta, aciona a identificação, chega da Mari, está para o nível 060, reduza para 250 nós. 0060, reduzindo para 250. Lima Golf Delta, sua transmissão está muito baixa, claro, mas baixa. Copiado. Rede Patrulha 01, ingresse via corredor Axé, sobe no Farol da Paz. Tomia 01, o senhor vai seguir tráfego à sua frente, 11 milhas. É um Caravan, Charlie 208, com grau de 160 nós. Certo, gol 1601. Inicia a redução, senhor? Afirmativo, reduza para 1970 nós e desça para 2000 pés o gol 601. Reduzindo para 170, 2000, 1020, gol 1601. Gol 925, decolou os 20, chame controle em 1208, uma boa tarde. Confirme 2. Oito. 208, gol 1925. 1908.